auto-atormentando, porque ainda não começou. Como eu fui espírita de gabinete, passei 3 anos sem dar um prego numa barra de sabão. E o segundo grande grupo de obsediados